Yes. Oh, oh. Gratidão, meu sentimento que vem do peito. Sou grato, cada momento, os livramentos que tem feito. Tenho defeito, amas meu jeito. Me transformou, oh, oh, me renovou. Um novo homem sou. Vem da mão do meu Senhor, vem da mão do meu pastor, vem do meu Redentor, vem do seu eterno amor. Foi por mim a sua dor, morreu em meu favor. Sou grato por ter você, sou grato a cada amanhecer. Sempre eu vou confiar, sempre eu vou descansar. Sempre, sempre te louvar, sempre, sempre adorar. Agradeço a roupa que visto, agradeço o ar que eu respiro. Agradeço a minha família, agradeço a sua vida. Agradeço todo santo dia, agradeço Jesus. Leão da tribo de Judá, Jeová Nissi e Rafa, Jeová Shalom, Adonai. O Senhor é a minha paz, o Senhor é escudo, o Senhor é meu tudo. Sou grato por ter você, sou grato a cada amanhecer. Sempre eu vou confiar, sempre eu vou descansar. Sempre, sempre te louvar, sempre, sempre adorar. Força, obrigado Deus, CL Salmista, Nando Viana, okay.